toutes ces péchus, ces maquillages. Seja só você e nada mais será. Da terra que viemos, os vasos retornará. Vazio, sem cor, trincado, sem brilho. A vida é muito curta, a morte é só o princípio. Pense bem na ideia que plantar. A terra que é fértil, osso puro sangue. Muito já se foi, ausente antes querido. Quem tá no jogo sabe, conhece bem o risco. Esperam do futuro, não sabe do amanhã. Ontem tava sorrindo, no amanhã um talibã. Os moleque tá crescendo, não tá entendendo. O crime tá sugando, a bruxa tá varrendo. Vai vendo, é isso mesmo, é tudo que eu tô vendo. Triste é mesmo, o mundão nós sobrevive. Passando um veneno, sofrendo, entendendo, vivendo. Guerreiro, tentando uma cura que eu sei. Vai saber se você sabe. Mentes iludidas, só ele tem a verdade. Consulta sem marcar, sem cobrar nenhum valor. Abençoa sua vida, dá muito o Senhor. Tem que sofrer, honrar, pecar e não trair. Sistema que nos oprime, nos faz exercer o mal. Que seja pelo amor, se não é pela dor. Felipe, lá dá um entre ódios e rancor. Império dos guerreiros quer te resgatar do inferno. Escute nosso som e preencha seu vazio. Corações de pedra, eu sei, ferro puro aço. Afiei minha mente só pra deixar estilhaço. E aqui no CPX e meio azul e eu vivo. Enfrento coliseu, leões e feras do inimigo. E por Deus ainda respiro. Porque tô vivo aqui no Vietnã, lágrimas tampam sorriso. Sempre que atividade é que é constante, na contenção, sempre ligeira a todo instante. Vai batalhar, se entregue por inteiro. Ixi, império dos guerreiros. Sempre que atividade é que é constante, na contenção, sempre ligeira a todo instante. Vai batalhar, se entregue por inteiro. Ixi, império dos guerreiros. Complexo é o nome, sobrenome é a favela. Dos muros do Vietnã, Deus abençoe quem vive nela. Os irmãos que no louvor, que eu não posso me esquecer. E que ora todo dia por mim e por você. Fortalece nas palavras, até mesmo paga o preço. Se as palavras têm poder, Deus abençoe os detentos. Liberdade pras favelas, pro fundão do primavera. 25 aqui vou eu, 26 a minha espera. Com a mesma ideologia, contando o que vivo. Da opressão policial, dos políticos nos púlpitos que tentam me oprimir, até mesmo me forjar pelos versos que é bélico, que tenho em pauta de corrente a barreta, origem que é a favela, R.2 denominada minha quebra. Saí aqui na Paiva, já trombo os aliados da MG, é o campão da parte alta, parte baixa, já tô na avenida, alguém aqui me liga, JR que é braço, Ladriano quem diria, Zulu também na fita, então ligo Cesarão. Também tem o Brenin, o Ed e o Vultão. Daniel, pra somar, Bandinato e BF. FB também tá aí, CDG, Zona Oeste. Felipe aí dá um PC na contenção. Pesquila atividade, um salve Marcelão. Marquinhos 244, Faísca e o Mauri. Também colou na grade Moisés e o Nandim. Um salve aos irmãos que também tá na função. Do menor ao maior, do primário ao patrão. Respeito e humildade, sem pagar de simpatia, se errou é cobrado como mandam todas as firmas. Por isso eu tô na trilha, na minha picadilha. Faço meus castelos, fortaleza tá na Bíblia. Que me livra das ciladas, das garras do inimigo. A Deus vou exaltar, hoje testemunho vivo. Sempre que atividade é que é constante, na contenção, sempre ligeira a todo instante. Vai batalhar, se entregue por inteiro. Ixi, império dos guerreiros. Sempre que atividade é que é constante, na contenção, sempre ligeiro a todo instante. Vai batalhar, se entregue por inteiro. Ixi, império dos guerreiros.